É 310, solo 56 ali pra direita, chama solo em ano 219. 219, 63, Honor 3858, referência, pode voar 366. Boa noite. Oxana 6310, táxi autorizado via Alfa Juliette, posição 01. Alfa Juliette, 01. Recife, em 125, decimal 1, alterna em 133, decimal 25. Queria confirmar a primária? Confirmo 125, decimal 1. 513325, boa noite. Boa noite. Mobilizando o TAM 3858. TAM 3858, chame a Torre Salvador em 198, decimal 900. 198, 95, boa. TAM 3662, prossiga via chegada para 2000 pés, o QNH 1013, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pista 10, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado ILS, o final do X-Ray. 1013 vai chamar no localizador. Tá, 3662. Oi, Salvador, boa TAM 3858, baixo 8, tá bom. TAM 3858, avistado, autorizado, pouso no 30 graus, 109. Autorizado, pouso, 3858. Sim, obrigado. Bono 096 tem uma identificação via chegada à mar e desse mantém a 050. Ajuste o tímetro no 093. 050 mar, autoriza e passa, senhor. Bono 096. Autorizado. Obrigado. TAM 3858 no solo 06, libere direita, solo 121, decimal 9. Direita, solo 1219, 3858. Solo Salvador, bota 3258. 3858, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette 2, sim. Pode ir, hotel 3662. Hotel 3662, chame torre de Salvador em 1, no 8, decimal 95. 895, tá, 3662. Tá na parte militar, o colo 20, confirma. Final da 1-0. TAM 3662, cheque o trem de pouso. Após Elefa, aperto 17 até Formosa, após conforme. 5166 no transponder, 119 decimal 35, controle. Reto Condor 20, está livre acionar, reporta para iniciar o táxi. Como Gol 2043, pushback e acionamento. 2043 da Gol está autorizada, pushback e acionamento, portão 7. Livre, o 2043. Chave travada, C3662. TAM 3662, autorizado pouso, 130 grau, 099. Autorizado pouso, 610, TAM 3662. Bola 973, boa noite, Tango confere, aguarda 380 para Galeão. Prepara a saída da Eulida Irumi. Eulida Irumi. Bola 2043, está só esperando a retirada do filho, tá? Do teste. Ok, sente. De 662 no solo 12, livre à direita, chame o solo em 121 no decimal 9. Livre 129, obrigado, tá 3662. Solo Salvador, boa noite, até 3662, Debrana, só no Sato, não se escuta. Oi, São 3662, táxi autorizado via Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3662. Bruno 096, desta via para 2.000 pés, ok, negar agora 1.014, autorizado, final INS X-Ray. 1.0, reporte estabilizado no localizador. Via 2.000, 1.096, quantas unidades autoriza, bom dia, certo? Autorizado, Bruno 096. Muito obrigado. Para o táxi, voo 2043, 185 a bordo, 3 horas e 45, confere no galeão. Táxi autorizado via parte 20, ponto de espera 193995, ajuste na 0, 14. Bom voo, 2043. Táxi 20, 295, ponto de espera, 14, 2043, 4. Táxi Juliette, 392. Observe táxi do Boeing da Gol até o ponto de espera, após ingresso via Juliette, porção 3. Gente, após a passagem da nave da Gol, ingresso de gás, portão 3, 3-9-10. Gol no 973, copia. Copia, também. Gol no 973, autorizado Galeão, nível 380, decolagem da 1-0, curva direita, perfil de saída da El, Lira e Rumi, primeira aerovia per November 857, após conforme a rota do plano, ação no transponder 5431, 119, decimal 35, eu controlo. 0 para o Galeão, decolando a 1-0, direita após, Israel, Líder 1, AP-9-2-8-7. 5-4-3-1, 19-3-5, controle, gol no 9-3-7-3. Gol no 9-7-3, correto com o atendimento, reposto pronto para iniciar o funcionamento pushback. A escuta completa. Gol 2043, boa noite, pronto, ponto de espera no hotel. Gol 2043, autorizado de decolar, 130 graus, 08 nosso. Livre aviar e decolar da 10, gol 2043. Solo Salvador, boa noite. Sanha 6310, autorização Recife. Boa noite, Sanha 6310, prepare a saída PUC, aguarda a cópia para Recife. Aguardando cópia, 6310. Ligou na 096? Na 096, livre pouso na 0, vento 140 graus, 09. Livre pouso na 0, gol na 096. Israel, 360. 2043, quando possível, coordena pra gente, ótima. 096, solo 20, de presidente, chama solo em 121, decimal 9. 21, decimal 9, igual no 096. Alô, 096, boa noite, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 9. Alfa Juliette, 09, agora, 096. Até o hotel autorizado, reporta o cruzamento com o 220. 090973. Leste 09973, prossiga. 360, para com fins. Prepare a argola e aguarda, por favor. Agora aguarda. Barota 3895. Confirma? Só confirma a série para Guarulhos, por favor, seria a Block? Via peso 1 a 0, é da Elia da Motiva. Da Elia Motiva. Pra Juliette, gol na 09. Atualizando ingresso pra Juliette, portão 9. Portão 9, Juliette. Para cruzamento com a 60. 0 autorizado, cruzamento na 028, prossiga após via Delta Alpha, Juliette, parte 15, no ponto de espera 1118, decimal 95, a torre, com ajuste na 04. Delta Alpha, Juliette, parte 15, torre. Alterne 133, decimal 25. 25, 13, 19373, na 4, por exemplo. Edgol 9973, coordena a equipe do solo autorizado, posição 4, iniciar o acionamento do pushback, chama para o táxi. Oxalé 6310, copia. Copia 6310. 6310, autorizado Recife, nível 350, decolagem da pistola 0, curva esquerda, perfil de saída Puca, chama após de Aracaju, aperto do 97 a primeira aerovia, após conforme a rota do plano. Aciona 5435, 199, decimal 35, controle. Do 120 graus, 09. Interlinha, decolagem. Puca, Jamo, Aracaju, aperto de voo 17. Controle 11935, aciona 5435, o Oceano é 6310. Oxalame 3-1-0, cotejamento correto, chama pronto para acionamento, tá? E pushback. Oxalame 3-1-0. Lerão 9973, copia. Proceda. Autorizado com fins, nível 360, decolagem zona 0, curva direita, perfil de saída arbora, elefa, após a pêssego 2-1, para sair conforme a rota do plano. Aciona 5-4-3-4, controle 1-1-9, decimal 3-5. Programa 3-0 para confins, pista 10 com a direita, arbora elefa, pessoa 2-1, conforme o plano 5-3-4-0-3-5-4-3. Correto, cotejamento, rapata pronto, 09973. Já está pronto, para o pushback, 9973. Ok, está autorizado, chama para o TAC. Projeto 9, TAC. Decolado 31, chama controle 1-9-35, bom voo. 19-35, obrigado, boa noite. Contas 20, decolado arbora elefa. Rotário 2520, contato radar, suba para nível 360, saída arbor. 360, conta. Para o táxi, gol 19731-25 a bordo, alterna Florianópolis, com 3,55. Floripa, 3,55, qual bebê? 125. 25, copiado. 9973, direita via Índia, ponto de espera 1-8, decisão 95-1014, na justiça. Bom voo. Espera com 295. Boa, voo no 8-1973, espera pronto. Voo no 973, livre decolagem, fixo no 0, vento 130, comente. Vem decolando no 0, check. Taxi 0-1973, tá com 2 a bordo, 4 e 10 a bordo Guarulhos. Em frente, segunda direita, avenida, motor espera 1-8-1995, ajuste no 0, 1-4, concluo. 14, Red India, torre é 282. 4. Salvador, boa noite, Tan. 3858, informação Tango, cópia Fortaleza. Tan 3858, Tango confere, mantém a minha escuta, guarda cópia. Quer te bater? Decolado, 35, chama controle 1-1935, bom voo. 0-9-3-5, chama a torre. 3-1-9-9-7-3, chama a torre. Boa, chama. Frente, alinha, mantém no 0. Controle, Gol 973, boa noite. Boa noite, Gol 973, contato radar, suba para o nível 3800, saída da El. Da El 380, com 973. Geral 9973, decolada 37, chama controle em 1-1-9-35, bom voo. 9-35, bom. Controle Sideral 9973, voa. Sideral 9973, boa noite. Contato radar, suba para nível 360, saída Arbor. Saímos da Arbor 360, após 2000, pode voar Elefa? Confirme? Elefa após 2000, é possível? É possível, Sideral 9973. Entendeu? Afirmativo, então tá correndo Elefa, obrigado. Série 2520, chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288-260, Condor 20, obrigado. Condor 20, bom voo. Copia. Copia, 3858. Então, 3858, autorizado Fortaleza, nível 370. Decola pistão 0, curva esquerda. Perfil de saída Momo, transição frutí. Papéis 19, aerovia após conforme a rota do plano. 5440, transponder. 11935, controle. Autorizado Fortaleza, nível 370, saída Aron, transição Protia, aperto 19 após, decolando da 10, com curva esquerda. 5440, transponder, 119,35, controle, stand 3858. 3858, corrija saída, Momo, transição Protia. Momo Protia, gente. Chama pronto. Chama. Solo Gol 1096, autorização Fortaleza. 1096, boa noite, formação em curso é Tango. Prepare a mão, minha guarda, cópia para a Fortaleza. Sim, prepara a mão, está fechada. C3, chama o centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Recife 1, 133, 25. Afirmativo. Tá. Federal 9973, chama o centro Recife, 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 288-260, boa noite, 9973. Boa noite. Alvo 2, Xaner 63, zero assinado para o táxi. Temos 7 a bordo, alterna Natal, 4 horas. 8 ainda, ponto de espera no 8, decimal 95, ajuste na 0, ou na 4, bom voo. Ponto de espera, decimal 95, 0, 4, 0. Hotel 09, Scott Adams, vector 223, turn the left heading 200. Your limit will be 030, range of Salvador Vila, descend to flight level 060. Ultimate descent was 014, Hotel 019. Level 060, descent 1014, limit is radio 030 from Salvador Vilar, Portugal 01. South 019, draft 2 o'clock, 90 miles, same inbound, maintain flight level 200, type HR72. Copy the traffic, maintain level 200, on it, oh, sorry, heading 200, Epsilon 09. 090 pronto? Está autorizado, Fortaleza no 370, decolagem da 10 curva esquerda. Vamos transição frotia, eu vou a saída, peso 119, primeira aerovia, posso conforme a roda do plano. 5445, transponder, 119, decimal 35, controle. Bonf Intersection. Flight to Bonf Intersection, é pessoal 019. Vamos por aqui, 5445, transponder, 135, controle, vou no 09. 310 decolado 4-6, chama controle nenhum, 119, decimal 3, 5, bom? 19-35. Azul 2-7-9-5, controle. Alô 2-Xané 6-3-1-0. Xané 6-3-1-0, contato radar, suba para o nível 350, saída PUCA. PUCA, Xané 6-3-1-0. 12 Salvador, boa noite, Azul 2795, sentido Tango. Azul 2795, sem identificação, prossiga via chegada Bonf, reporte no ponto de Aldecido, Kenegal no 0 no 4. Mi 14, de Aldecida já, o Azul 2795. Azul 2795, vista para nível 130, o Azul 2795. 130, Azul 2795. Portugal 019, descend to 4000 feet, altimeter 10104. Descend to 4000 feet, Controle Salvador, dando 3305, boa noite. Boa noite, dando 3305, acione a identificação na proa de Mário para interceptar a chegada da Mário, Kenegal no 0 no 4. E 14, possibilidade de voar Duna. Ainda está 3305, é o número 3 na aproximação, desça inicialmente para o nível 050. 50, voa no Mário, dando 3305. Desça para o nível 1 a 0, 0. É uma centena, Azul 2795. Dan 3305, voe para o de Itap. Direto Itap, Dan 3305. Controle azul 2795, a 09 a 4700 pés da gente abaixo também está na mesma chegada? Sim, por gentileza. Azul 2795, só para confirmar, tem uma aeronave no nosso UTCAS a 4400 pés na mesma rota da gente? Afirmativo, o azul 2795, a aeronave também na chegada bom. O tipo da aeronave é um Airbus 330-200. A sua descida está restrita devido ao mesmo. Ele já cruza o nível 070 em descida. O seu está autorizado ao nível 080, azul 2795. 080-2795. Posição 9. Essa informação, Frango. Então, Eco Alfa Oscar, boa noite. Acione identificação na proa de Mário para interceptar a chegada a Mário. Desça para o nível 070, o QNH no 014. Mário, desça ao 070, Eco Alfa Oscar. Controle Salvador, boa noite. Azul 4298, informação Frango. Equador 98, boa noite. Acione identificação, vou para o EDITAP para reinterceptar a chegada Mari. O general no 014 desça para o nível 060. Silvando, EDITAP da presente, descida para o 060, com o QNH 14, 4298. Xerema 310, chame o Centro Recife 126.85, alterne 126.45. 2685, graças. O senhor quer que reduza o azul 2795? O 2795, isso é redução 220 nós. Vetoração para sequenciamento, curva direita, na proa 240, o limite é a